Pra puta de elite. Pra boyzinho todo chique. Todo chique, todo chique. Fim de semana chegou, aqui em São Paulo, 37 graus, que sol do caralho. Vagabunda, boizinha de sila, um sobe e desce, se cresce aqui na vila. Vai e vem, se sente a poderosa na rua, vaca louca, estilo perua, desfilando como lá no Morumbi. Fila da puta não gosta daqui. Vários patife essa hora deve tá tomando whisky importado, comendo caviar. Ignoram a vida da periferia, gente boy, é só patifaria. Vida rica, alegria, vaidade, é a banda podre da cidade. Burguesia mal criada, cheia de querer, como apresentadora de TV. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Na quebrada o sistema é assim, não há lugar pra molecada se divertir. Campanário, Brasilândia, Itaquera, a vida é diferente das novelas. Chegou o Natal, fim de ano, nem todo mundo tem dinheiro pra comprar uns panos. Em vários lugares a festa rola, muita manha que chora. Tem muita família passando veneno, várias treta. Tem mano morrendo na corrida do dinheiro pra sobreviver. Infelizmente acontece de uns mano morrer. A vida por aqui é diferente de Alphaville, Jardins, de toda aquela gente. Lugarzinho dos enjoados, grande merda, escute o meu recado. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Aqueles papo intelectual, estilo político, eu não pago um pau. A imagem perfeita, cara lisa, cara bonita, aqui ninguém se liga. Coroa cliente, exigente da Daslu. Só vida boa, vive rindo à toa. Gasta 900 mil em sapato, em roupa. Loira puta, vaca louca. Nome difícil, sobrenome diferente. É status na vida dessa gente. Essa gente, Meneghel, Liberato, Braga. Dessa gente, eu não quero nada. Nome de bacana que dá nojo. Que bosta, que merda, que raça, que povo. Camargo, Hermílio, Cardoso, Guerra. Todo mundo vai à merda. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boizinho todo chique, vai filha da puta. Que cheiro é esse? Que cheiro enjoado. Cheiro de merda com perfume importado. Deve ser daqueles boy que passou por aqui com duas vacas naquela Cherokee. Pode crer que tão indo pro shopping, cheio de querer. Olha só que smoke, boy vagabunda, puta arrombada. Ouve só a rapaziada. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta. Pra puta de elite, sai fora sua puta. Pra boyzinho todo chique, vai filha da puta.